2229, informação alfa, autorização de câmera SP. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decolagem pistão na zero, curva direita, perfil de saída agora, após a Elefa. Após a Elefa, prossiga conforme a rota, 5437, transponder, 120, destino 8. 180, Vitória da Conquista, 10, direita, árvore Elefa, modo conforme o plano de voo, 5437208. Chama pronto, remoto está confirmando parte 3. Azul 4062, complete final do procedimento e chame torre em 198, decimal 95. Papa Romeu Serra Tango Delta, reúta de zero descida 2010. Ajuste 1903, autorizado final do procedimento e ele é sexuito para 10, reposte no curso do localizador. Autorizando o pouso para o 4062. Sam 3891, boa noite, acima de identificação, desça 4010, via chegada boxe, ajustado 1098. 1098 ajustado para 4010, chegada boxe, 3019. Tudo 4062, solo aos 15, direito 211. Direita 211, 4062. Confirme, por gentileza, a pista permanece molhada? Afirmo, e bem lisa. 4062. Ok, obrigado. Salvador, boa noite, 4062 do grupo. Boa noite, do 4062, Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43, 4062. Uno 172, boa noite, acione identificação, desça nível de voo 050, via chegada Mari. 50, gente, ficou na Mari, voo 1-1-7-2. Obrigado, Lost, Alfa Delta. Papa Romeu, Serra Tango Delta, completo final do procedimento ILS X-Ray, e chame torre 1-1-8, decimal 95. Torre 1-1-8, 95, Serra Tango Delta, obrigado. Tango Delta, boa noite. Ajuste no 018. Reporte passando externo. Ajuste 1018 vai reportar no externo, só para ajudar. Passando em cena, Serra Tango Delta. Pouso autorizado, pistão a zero, vento 160, 110 nós. Pouso autorizado, Serra Tango Delta. Qual é o Tati 5? Afirmo, Serra Tango Delta. Entende. Tango Delta, solo 21, libera a direita, chama o solo 1-2-1-1. Direita 2-1-1, já Tango Delta. Já Tango Delta, ataque autorizado via Alfa Juliette, contornar o Pai, chama novamente na Lima. Alfa Juliette, contornar o Pai, chama na Lima. Então, 3891, não desça 2100, está no final do procedimento imediato. Posta no curso do localizador. Autorizado 2000 pés, IGVS X-ray, pode estabilizar Lima, Mike, Quebec, chama novamente. Bom, no 172, confirme sua velocidade indicada. 2359. Inicie a redução para 2009. 709 agora. Zero, você manda uma 735, até o 45, eu estou na frequência livre. 1172, reautorizado, descida 3.000 pés, ajuste 1098. 3.018, 1172. Bom dia, Sam. Mike Yankee Tango na posição número 3. Prossiga, Mike Yankee Tango. Solicitar autorização de reboque já 3 para a posição 12 do, da remota, já contactado com a Infraero. Ok, está autorizado. Reboque finalizando. Positivo, graças. 72 irá seguir o tráfego precedente 20, posição agora de 11 horas, 9 milhas. Para 2010 para intercepção curso localizador. Graças pela informação, está no visual com o colega do 1972. Desça 2.10, autorizado o sinal do procedimento ILS XY10, reposto no localizador. 2.000, reposto estabilizado, 1.172. Então, 3.891, no Chamitou em 1, no 8, decimal 95. 3.295, 3.291, boa noite. Salvador, boa noite, Altan 3891, está autorizado no IRS X-Ray 1-0. Altan 3891, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0 no 8, pista 1-0 molhada. Livre pouso na 1-0, centro pista molhada, Altan 3891. Solicita a partida na posição. Ok, sente. Reporta para o curso. estabilizou com 1172. Bono 1172, complete final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95, Pomposo. 1895, obrigado, senhorita, boa noite. O Saulo Costarino não copiou, pede perdão, é 2228 para acionamento da posição. Ok, tá livre, chama o push. Trabalha. Salvador, boa noite, voo 1172. Voo 1172, boa noite. Ajuste na 08, continue aguardando pista na 0 livre, já informo pista molhada. Graças informações, aguarda. 3891, solos 33 liberando agora, chama 211. 2228, gente. Chame o táxi. Salvador, boa noite, Alfa 3891, visual 3. 3891, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3. Juliette, portão 8. Juliette para o 08, autorizado. 3891. Sola 72, Solos 35, libere direita, Foxtrot 211. Direita, 211. Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11 ou 1? Afirmo, portão 11. 2-2 para o táxi, POB 5-6 para a sua conta, minha cara do Salvador. Passarelo 2222, parte autorizada até a saída do parte 3, à direita, um Boeing da Gol, dá passagem ao mesmo, após segue até o ponto de espera da 1-0 via Índia. 1895, 1018, boa. Gente, na via parte 3, 1903 já vai dar passagem para o Boeing da Gol, via Índia prossegue para o ponto de espera da 1-0, 1895, 1018. Mike, andando parceado na posição número 12, bom dia, obrigado. Sendo. Cruzado lento e colapso 1-0. 1-5-0 graus, 1-0 nós, passarelo 2-2-18. Clareza, 2228 aos 44208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, passarinho 2228, Árvore Lefa. Passarinho 2228, contato a decolagem, se mantém a nível de voo 208, após passar 2000 pés, autorizado voar na Prua de Lefa. Boa noite, 20 autorizado, após 2000, voa Lefa 2228. Passarelo 2228 autorizado, voa direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, muito obrigado. Bom trabalho, boa noite. Salvador, copia o passarelo 2228. Afirmativo, prossiga. É, só pra... ainda não é pra chamar a equipe, né? Autorizado, chamada presente, 128, decimal 8. 2881, bom dia. compreendendo 70, sua identificação, desça a nível de voo 050 na proa de CAP para chegada a Mari, o 3170.